razão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão, por tentar ganhar seu coração. Todo mundo erra. Eu vou solitário e frio, onde a morte me aqueça. Talvez assim de uma vez, para sempre, todo mundo erra. Todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Não sei por que, meu Deus, só se eu vivo a pena. Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar. Que eu vou me mandar. Por isso é que eu vou me mandar. Por isso é que eu vou me mandar. Você está ouvindo a Rádio Satélite FM 104,9. Das Assembleias 2023 do Sicredi. Tá na mão decidir e transformar juntos um futuro mais próspero para todos. Rádio Satélite FM, ZYR432, canal 285, na frequência 104,9. Uma emissora da Associação Amigos de Primavera 3. Você precisa de internet que não trava? Cansou de ficar esperando seu vídeo carregar? A Proinfo é a solução que você precisa. A Proinfo tem planos de internet de qualidade a partir de R$100, para você nunca mais ficar esperando aquele download. Além de contar com uma equipe especializada em deixar você navegar na internet sem ter que ficar atualizando a sua página do Face. Visite nosso escritório na Rua Santo Amaro 272, no centro. Ligue agora 3498 1230 ou nosso WhatsApp 99663-8573. E saia da Idade da Pedra. Venha para a Proinfo. Satélite FM 104,9 é mais você. Solução Contabilidade. Profissionalismo, dedicação e competência para atender às necessidades da sua empresa. Contabilidade comercial, rural e industrial, abertura e encerramento de empresas e imposto de renda pessoa física. Uma equipe experiente à sua disposição. Venha nos visitar na Avenida Paraná 1064, Primavera 2, em Primavera do Leste. 21 horas em ponto. Você está ouvindo a Rádio Satélite FM 104,9. Vejo Xamã. Segura, Xamã. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que você me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, minha mulher menina. Me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas quem vai nos julgar? Lá. você que eu canto. É por você que eu canto. É. Sei que você me quer também, Marília Leoa gostosa. Posso te ligar, meu bem? Que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo. Depois de você, os outros são outro ser. Tá fudido, vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo e beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver espaço pela banca de jornal. Assembleias 2023 do Sicredi. Tá na mão decidir e transformar juntos um futuro mais próspero para todos. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, chegando com muita coisa boa aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição do Loves in the Air com Armênio Carvalhais, trazendo os recados do pessoal e a tradução do dia. Hoje vamos falar também do chá. Lembra do Chaves? Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. Pois é, há muito tempo que não passa na TV. Mas você sabia que a Rede TV transmitiu uma cópia do Chaves feita aqui no Brasil? E essa cópia só ressurgiu agora, depois de 20 anos? Pois é, vamos falar disso já já e trazer também os pedidos do povo, a sua participação também, através do nosso Bodega Zap. Se você ainda não salvou nosso número, aproveita, já salva para poder mandar seu abraço, seu alô e pedir sua música. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Show da bola! A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Algumas dicas que podem ser úteis ou não para você no seu cotidiano. Compre pão de tardezinha para não precisar ir na padaria de manhã cedo. Nunca enxugue a cara no lado errado da toalha, aquele que tem a etiqueta. Ande sempre com 3 moedas de 5 centavos na carteira para usar em caso de emergência. Reserve uma gaveta para guardar as cartas e cobranças que chegarem na sua casa. Todo início de mês, jogue a pilha de cartas fora para desocupar espaço. Se o sol estiver muito quente, acenda um isqueiro e jogue na direção dele. É combater o fogo com mais fogo. Funciona, né? Eu acredito que sim. Plante um coqueiro em casa. Em 5 anos você terá sombra e água fresca para valer. Retire todos os varais do quintal quando não estiver usando eles. Passe na porta de um colégio durante o horário de saída gritando: "Eu sou vocês amanhã!" Se a água da torneira vier com uma coloração branca, quer dizer que a companhia de água está distribuindo suco de graviola de graça. Aproveite ao máximo! E por último, mas não menos importante, gasolina é muito cheirosa, mas por mais tentador que seja, não beba. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, oba! Muito bem, meus amigos, antes de darmos o pontapé inicial na parte musical do programa, deixa eu saudar as nossas mais novas rádios parceiras. Sim, senhor! Depois de muito tempo, finalmente temos mais rádios estreando aqui na Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil, na verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui aos meus amigos de Caruaru, Pernambuco, que agora nos acompanham também pela JM Rádio Clube. Abraço meu amigo Antônio Avelino, também ao grande Arthur Lucena, do tamanho do Brasil, e toda a galera boa de Caruaru ligada na gente. E um abraço também ao pessoal de Riacho de Santana, Bahia, que agora passa a acompanhar a Bodega do Maguila também pela Rádio Continental AM. E é isso aí, mais duas rádios parceiras, e eu convido vocês a participarem aqui do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é 89999927022. Vamos abrir a parte musical do nosso programa trazendo o Chicão dos Teclados, e ele canta pra gente Ritmo da Chuva, né? Tem chovido em muitos pontos aqui do Brasil neste mês de março, graças a Deus, né? Choveu até no dia de São José. Dizem que quando chove no dia de São José é porque a colheita vai ser boa, né? Em muitos pontos choveu e a gente espera que a previsão esteja certa, não é verdade? E depois eu trago Adelino Nascimento, e ele canta pra gente Toca o Telefone. E pra fechar, Sandro Lúcio, Sucesso, e a música Mete o Pé na Bunda Dele. Essas três carimbadas pra começar, e muito bem, a minha, sua, nossa Bodega do Maguila. Aumenta o volume! Para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vai contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pinos ao cair no chão só me fazem relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que nem vai chorar. Chuva, traga meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Ô, paixão apaixonada! Alô, Jango! Olha, garoto! Para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Essa chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que meu amor pra muito longe foi como a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. Alô, meu patrão Mauro, alô, Di, olha, garoto. Sucesso pra você, curte ao vivo. Bodega do Maguila, um em cada 10 médicos recomenda. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Sucesso! Sucesso, tá aí, você ouviu Sandro Lúcio e ele cantou pra gente Mete o Pé na Bunda Dele. Uxi. Antes eu toquei Adelino Nascimento, Toca o Telefone, música essa que foi regravada por aquela duplinha lá, né, cujo integrante tem o nome do filho do presidente, né? Mas a gente aqui prefere tocar a versão original, sempre a versão original, com a qualidade mesmo de LP, não importa se tem chiado, se tem engasgo, mas o importante é a gente trazer a experiência de ouvir o disquinho, não é verdade? E antes, abrindo a sequência, eu toquei Chicão dos Teclados e a música Ritmo da Chuva. É isso aí, meus amigos, a Bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música pra você. E agora, a gente vai abrir espaço aqui para o programa que fala de romantismo. É um programa porque o romantismo nunca sai de moda. Na verdade, o amor está no ar, o amor venceu. E é por isso que nós vamos trazer Armênio Carvalhais e o seu Love is in the Air aqui na nossa bodega do Maguila. Então aumenta o volume e se encante aí com a voz de veludo de Armênio Carvalhais. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, o espaço do coração, com Armênio Carvalhais. Olá gatinhas, olá gatosos, estamos começando mais um programa Love is in the Air, o espaço do coração, aonde o amor é sempre o destaque principal. Aqui fala a voz de veludo Armênio Carvalhais. É um grande prazer, uma grande alegria para mim ter você na nossa audiência. Aumente o volume porque a minha voz está um pouco baixa, eu sei, mas é porque minha voz foi feita para ficar bem ao pé do seu ouvido. Então aumente o volume do rádio e acompanhe as mais belas mensagens românticas no seu Love is in the Air. Este programa que já tirou milhares de pessoas da seca. Você que está pra titi ou está pra titia, está desesperado atrás de um companheiro, de uma companheira, de um esposo, de uma esposa, de um namorado, de uma namorada, ou de um sugar daddy ou sugar mommy, este é o lugar indicado para você desafogar seus sentimentos. Este é o Love is in the Air. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa para mandar sua cartinha, não hesite, faça agora mesmo. Nosso endereço é este: Praça dos Três Poderes, CEP 70100-000, Brasília, Distrito Federal. Eu receberei sua cartinha com o maior prazer, com a maior satisfação, e irei ler ela aqui no ar para todo o Brasil. E agora, gatinhas e gatossos, o momento que muitos esperam. Para você que está desesperado, tão desesperado em busca da tampa da sua panela, a ponto de mandar mensagem para um programa de rádio se expondo para todo mundo, as cartas de hoje no cantinho do coração. Temos aqui as seguintes mensagens. Uma jovem de 22 anos, cabelos loiros, 1,75m, busca homens de 20 a 70 anos que possam ajudar a levantar os muros da casa dela. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3090 9 dentro 9 fora, ramal 23, falar com o porteiro Paulo Sérgio. Um homem divorciado de 75 anos, cabeça branca e olhos castanhos, busca mulheres jovens de até 30 anos para gastarem todo o seu dinheiro. As interessadas devem entrar em contato pelo telefone WhatsApp 5505-5x0 no jogo de ida para maiores informações. Jovem de 25 anos, mãe de 7 filhos, busca companheiro, de preferência, que ganhe mais de 4 salários mínimos. Os interessados devem falar com a mesma através do WhatsApp 994-32-1001 negativo, enviando em anexo a cópia do extrato bancário. Estas, portanto, até o momento, são as cartinhas do Espaço do Coração. Gatinhas e gatosos, agora o tempo é nosso inimigo, temos que fazer uma pausa. Mas depois do intervalo eu trarei a tradução de hoje. É uma tradução realmente imperdível. Então não mude de estação, porque daqui a pouco o Love is in the Air está de volta. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Primeiro plantão de vendas de casas bonitinhas universitárias chegou e você não pode ficar de fora. Aproveite a condição especial de entrada facilitada. E também teremos brinde para os compradores. É dia 25 de março em Primavera do Leste, na Rua Pina, esquina com a Avenida Eldevir Vicelli, a partir das 8h30. Vem para o plantão de vendas de Casas Buritis Universitário. A hora é agora. Apoio Rede Caetano. O pior programa do rádio está de volta. Love is in the air, com Armênio Carvalhais. Alô, gatinhas, alô, gatossos. Estamos de volta novamente com o Love is in the air, o espaço do coração. Aqui fala Armênio Carvalhais, a sua voz de veludo. Eu sei que para vocês foram minutos de agonia neste intervalo sem poder escutar a minha voz, mas eu recompensarei toda a nossa audiência com o momento ápice do nosso programa. Porque as músicas, elas trazem mensagens, mensagens românticas, mensagens de amor. E para o deleite daqueles que, ao contrário de mim, não tiveram a oportunidade de aprender os meandros da língua inglesa, o programa Love is in the Air traz para vocês a tradução de hoje. A tradução de hoje é da música de Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Sorry, senhora. Porque a senhora me ligou, eu não sei. Years gone by and still, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Words don't come easily. Eu não conheço nenhum José Luiz. Like sorry, ouviu, senhora? Like sorry. Senhora. Forgive me. É domingo. Por que a senhora me ligou, eu não sei. Years gone by and still, eu não tenho conta no Banco do Brasil. Words don't come easily. Eu não conheço nenhum José Luiz. Like forgive me. Então desligue, forgive me. Desligue. But you can say, baby. Senhora, eu estou bêbado. Bêbado, que não fico em pé mais. Sério que a senhora ligou no meio da festa pra oferecer empréstimo e me atormentar? Alô, ouviu? Por que a senhora me ligou, eu não sei. Eu não tenho conta no Banco do Brasil. Words don't come easily. Eu não conheço nenhum José Luiz. Like I love you. A senhora me ouviu? Alô? A senhora ouviu? But you can say, baby. Senhora, eu estou bêbado. Baby, can I hold you tonight? Bêbado que não fico em pé mais. Baby, sério que a senhora ligou no meio da festa pra me oferecer empréstimo e me atormentar? Estou tão bêbado que nem fico em pé mais. Sério que a senhora ligou no meio da festa pra me oferecer empréstimo e me atormentar? E me atormentar. E me atormentar. Esta, gatinhas e gatosos, foi a nossa tradução de hoje. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Gatinhas e gatosos, infelizmente, nosso espaço por hoje está chegando ao fim. Estamos terminando mais um programa Love is in the Air. Mas lembre-se que muito em breve estarei de volta com minha voz de veludo, especialmente para você. agradece a audiência dispensada, o seu amigo Armênio Carvalhais. Encontraremos-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e um beijinho nas bochechas. Até a próxima. Love is in the air, com Armênio Carvalhais. Bodega. Tá aí, você ouviu Love's in the Air com Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio. Muito bem, pessoal, agora vamos mandar abraços, né, pra gente que se liga na gente. Aquele abraço. Exatamente, deixa eu mandar um abraço a quem bota feijão no nosso prato. Nossos apoiadores Miguel Dolodi, Anderson Lima e Renato Silva. Se você gosta da Bodega do Maguila, quer ajudar a gente com qualquer valor, então vá lá no nosso apoio coletivo. apoiocoletivo.com/bodega com U de uva, mas só se você quiser e puder. Deixa eu botar os áudios do pessoal aqui no ar também. Tem a ouvinte Jéssica, ela é do DDD33, mandou mensagem pra gente, não disse da onde é, mas um abraço, Jéssica, obrigado pela audiência. Temos aqui também um áudio, vamos botar aqui o ouvinte no ar, Alora. Ei, rapaz, olha macho, velho. Edson Rodrigues, rapaz. Ei, não é Edson não, tá, pera lá. Aqui, macho, é o Sacatrapo, macho, velho. Ah, rapaz. Aqui da Feira de São Cristóvão. Olha, no Rio de Janeiro. Maravilha. Tô ligado aqui, rapaz, na bodega do Maguila. Show de bola. Rapaz, é. Show de bola. Na bodega do Maguila. Tô aqui com meu amigo Nando Maranhão, viu, macho? É. Maravilha, obrigado pela audiência. Acunhado, rapaz, aí no programa. Eita, programa bom da bexiga, rapaz. Valeu, meu querido. É, Maguila, rapaz, um cheiro pra tu, viu? Um cheiro no zóio, Rapaz, tô aqui com meu amigo Nando Maranhão. Ei, toque Nando Maranhão aí, homem, toque. Rapaz. Um cheiro pra tu, viu, bichinho? É Edson Rodrigues, rapaz, cunha da lá, macho, velho. Tô aqui ligado. Tá aí, nosso ouvinte Saca Trapo, escutando a gente lá na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Né, pela Estilo Rádio Web, ele mandou um abraço aí pro Edson Rodrigues também, que é o coordenador lá da rádio. Mas, enfim, ô Sacatrapo, eu só não toco esse Neto Maré porque eu não encontrei nenhuma música dele. Tá certo? Inclusive, se você depois puder me mandar o link, eu agradeço. Mas, enfim, obrigado pela audiência, tá, pessoal? Se vocês forem mandar áudio pra gente, mandem áudio de até 30 segundos pra não ficar muito longo aqui, tá certo? Mas, enfim, faz que nem o nosso amigo Sacatrapo, participe do nosso programa pelo nosso Bodega Zap, 89999927022. E um abraço também a todas as nossas rádios parceiras. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem também a Novas Ondas FM 99.5 que transmite a gente. Ah, claro, um abraço também às nossas mais novas rádios parceiras. O pessoal de Riacho de Santana, da Rádio Continental AM, e de Caruaru, Pernambuco, da JM Rádio Web. Pois é, meus amigos, agora chegou a hora dela. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É isso aí, é o momento que ele sempre espera, né? A música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Hoje, o nosso amigo Adilson, diretamente lá de São Paulo, pediu a música Chamego Louco, na voz de Márcia Ferreira, e é claro que a gente toca aqui na nossa bodega. Depois eu trago Calorão do Forró e a música Recordações. E pra fechar, Limão com Mel com a participação de Alcione, Vou Gritar Que Te Amo. É uma sequência romântica de machucar o músculo cardíaco realmente aqui na sua bodega do Maguila. Daqui a pouco a gente volta. Adoro navegar nesse teu mar de desejo e de paixão pelas ondas da loucura. O sol do teu chamego tem magia. Tem folia e tem gosto de aventura. Adoro navegar nesse teu mar de desejo e de paixão pelas ondas da loucura. O sol do teu chamego tem magia, tem feitiço, tem folia e tem gosto de aventura. Você me dá prazer, sempre peço bis, me faz enlouquecer, me faz feliz. Você me dá prazer, sempre peço bis, me faz enlouquecer, me faz feliz. Ai que chamego, ai que chamego, ai que chamego louco, que me deixa louca, no doce desse teu sabor, eu enlouqueço de amor. Ai que chamego, ai que chamego, ai que chamego louco, que me deixa louca, no doce desse teu sabor, eu enlouqueço de amor, no doce desse teu sabor.

deixo orgulho de lado. E assuma que me ama, que as coisas não vão indo bem. E tudo que estou passando, você está passando também. Que a chama do amor está viva em nosso peito. Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo e não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender as chamas da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir, e testemunhar o que eu sinto por ti. Vou gritar que te amo, dia e noite estou chorando. Que saudade de você. O seu nome eu chamo, me diz o que fazer. Tá doendo, estou morrendo aos poucos. Deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não estão indo bem. E tudo que estou passando, você está passando também. Que a chama do amor está viva em nosso peito. Vou gritar que te amo. Vou gritar que te amo. Dia e noite estou chorando. Que saudades de você. O teu nome eu chamo. Me diz o que fazer. Vive em nosso peito. Em nosso peito. Não acredito que você já me esqueceu. Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Limão e marrom, marrom e limão, limão com mel, com a participação de Alcione. Vou gritar que te amo. Antes eu toquei a banda Calorão do Forró e a música Recordações. E abrindo a sequência, eu toquei Márcia Ferreira, Chamego Louco, a pedido do nosso amigo Adilson, lá de São Paulo, que nos ouve direto pela Rádio Máxima de Goiânia. É isso aí, galera. Estamos em mais de 60 rádios. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou pro intervalo, tá bom? Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e daqui a pouco eu volto falando do descaramento. Eu já falei aqui semana passada do cidadão que roubou R$1 no banco, mas essa situação aqui é mais descarada ainda. Imagina, uma cópia do seriado Chaves vai ao ar por uma semana e todo mundo desconversa. Ah não, isso aqui não é cópia, eu nunca ouvi falar de Chaves, não sei nem que canal passa. E essa cópia ficou perdida por mais de 20 anos, só encontraram ela essa semana. Vou falar disso já já e tocar mais música pra você aqui na sua bodega, já que eu volto. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Theo. Todos vêm, você vem. Participe